Dia 10, 2 Crônicas, a luta para confiar em mim. Quando uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. 2 Crônicas 6, versos 29 e 30. Deus diz: apenas quando você enxergar o erro moral no coração humano, se renderá aos mistérios do meu plano. Neste mundo, estou destruindo o erro moral em meu povo. No próximo, irei eliminar o erro natural. Você deve acreditar que eu permito coisas horríveis. Um erro natural que dói muito mais em meu coração do que no seu, como parte do processo de destruir o erro moral que ofende meu coração. De formas que você não pode entender, tenho o poder e a sabedoria necessárias para seguir em frente com o meu plano, através do mal dos bombardeios e da injustiça do sofrimento. Independente de quão grande seja a sua dor, ou quão confuso e intenso seja o seu sofrimento, viva no mistério do meu amor. Lute para confiar em mim. Não viva com a prioridade de tornar a sua vida neste mundo tão boa quanto você pensa. Você irá sofrer, algumas vezes injustamente, mas lhe será dado o que você precisa para passar de forma forte e sábia, com um amor sobrenatural em todas as circunstâncias que enfrentar. Fazer isso será sua alegria, sua esperança e sua mais profunda realização. Agora que você olha em sua direção ao mundo onde todas as crianças correm e riem, dedique um momento para orar. Senhor Deus, rendição parece ser uma palavra importante porque eu geralmente tenho compromissos diferentes do Senhor. Enquanto o Senhor prossegue com a destruição do erro moral em mim, eu temo não ver isso como algo oriundo do seu coração de amor. Ajude-me a confiar no Senhor. Em nome de Jesus, amém.